dou um cheque na proposta. Focado num som maloca e foda. Sabendo a responsa, mostra que esses dois já porta e costa em costa. Não. Nem pra descansar, é pedra na bota, caleja, cabeça focada da trinca, gringa, costa. Gold, load the word. Tela do Nainog no fuck the most. Mode, ratio, vê se me poupe. Fala que eu tô começando a inovar. É você que nunca soube fazer, nunca soube aprender. Minha postura na vida nem sempre correta, me deixe permitir ser. Feitiço de entorpecentes rodeiam a visão santo. Mago lado a lado, farto cargo em Azkaban. Banzai, lá vem. Acompanhado aquilo que atrasa, mano não caga. Além da fumaça, queimada paga, sumando na praça. Pouco fadado na caça, para e não passa. Perto da casa, tá na procura de algo maior, algo pior. Mais do que brasa na calça, escapa da bala suína. Bala ruim, produção de anfetamina. Costa Gold a Palestina. Chamam de democracia e cortam membros de Sampa. Uganda, costa ameaçada igual Ruanda. Assassino mental natural, born killer. Se eu não sou macaco velho então, gorila. Direto aos assuntos, desce 3 tequila. Destila, Costa Gold é Costa Rica. My nigga, drugs, drug dealer. Mercado diferente num CD por 5 pila. Correndo em tempo full, revivendo old school. Gol de costa tá pro Nog igual sabota e zona sul. A minha família é meu apoio, rota que cambaleia. Tropa da WW, frota é o comboio. Cota decidida, doido. Destreza na opção de defesa, nossa é só ficar de olho. Esse trampo não é fácil, mas se meu mínimo é um palácio, qualquer movimento atira e mete o louco. Na nossa área, nas áreas, são várias mil regras, fi. Descumpriu a Zé do molho. Só põe na mala, pouca palha é o suficiente pra que eles grudem nas suas veias. Meus versos é peso pesado e ultimamente tem alimentado o falador da vida alheia. Me trago uma taça de vinho, 20 gramas de haxixe, o manjar da Santa Ceia. Santo compasso por passo, passo a mensagem. Viagem dessa porra, causa um nó na orelha. Dinheiro pra mim é pouco, eu quero ter reconhecimento. Dinheiro pra mim é louco, peso de ser um escroto é um manjo. De decepcionar sua família, atrasar ao lado dos outros. Eu já senti na própria pele, não interfere meu caminho que o predela tá de volta. Hoje amadurecido, muito bem decidido, picadilha de bandido. Mão e pé na porta aí, é foco pra não ter derrota. Deixa falar, lugar de verme sempre foi na bota. Eu faço rap, rap, noite e dia, pratico flow desigual. Sou filho da alquimia, várias tracks eu distribuo poesia. Sem hesitar, ia dar certo eu já sabia. Mas hip hop, não se assemelha a fazer hip hop. Sem tempo pra perder, dando remédio pra xarope. A tropeça dos galopes, todo porto um hip hop. Nem mesmo a rinha entre Robin Hoods e Robocop. Sou a sinopse dessa cena que importa. Vendo vermes fracos, cantando rimas que já não portam. A informação mais necessária, quer espaço nessa porra? Não conte com reforma agrária. De forma imaginária planejei. Acompanhar o planejamento é mais real do que pensei. Não me conformei com merda, quem pensa que nós emperra. Mira várias buzinadas na minha fonte logo erra. Ser insignificante, merda que cachorro enterra. Só fortalece meu psico pra vencer na fria guerra. Boca de velha que só quer afundar. Usa do dom da palavra pros irmãos desandar. Mas tá tranquilo, eu sei que a rua vai cobrar. Ser urbano na essência, evitar de abdicar.